Seção 13 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. O Cavalo e o Asno, de Esopo. Indo o cavalo com jazes ricos de seda e ouro, de muito preço, encontrou no caminho um asno carregado e disse-lhe com muita soberba: Animal descomedido, por que não me dás lugar e te desvias para que eu passe? Calou e sofreu o pobre asno. Mas daí a poucos dias emanqueceu o cavalo e puseram-o de albarda para servir. Acertou o asno de o achar carregado de esterco e disse-lhe: Que vai, irmão? Onde está a vossa soberba? Por que não mandais agora que me arrede como fazíeis em outro tempo? Moralidade: Ninguém despreze os pequenos e pobres por se ver farto e vestido, ou com honra e ofícios, porque se mudam as venturas e estados, e a soberba, passada não serve mais que de vergonha e injúria presente. Fim de O Cavalo e o Asno.